Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 9 da temporada 1 de She-Ra e as Princesas do Poder. Nenhuma princesa é deixada para trás. Oh! Felina admira a espada de She-Ra e se vangloria disso para Sombria. Bordak entra em contato e dá felicitações à Sombria pela captura da cintilante, dizendo que já enviou o pedido de rendição à Rainha Ângela. Sombria agradece o elogio e a Felina fica fula, pois o trabalho foi feito por ela. Mas e daí, Sara? O que, que a Sombria fala para Felina nesse momento? Sombria informa que, por Felina estar sob comando dela, todas as realizações de Felina são mérito de Sombria. Ou seja, foda-se quem você trabalhou, fez tudo, planejou. A honra é minha porque eu sou tua chefe. Vai tomar no cu, filha da puta. Foda-se, literalmente. Aí a Felina sai puta e vemos Cintilante presas em correntes de energia sombria. E a Sombria dá boas-vindas a Cintilante à Zona do Medo. Tururu. Vão lá pra Lua Clara e a Dora visita a Rainha Ângela, que tá preocupada com a situação da Cintilante. Afinal de contas, é a filha dela, né? Porra. Sim. Aí ela decide acatar o ultimato da Horda, mas a Dora diz que ela não deve fazer isso, pois eles não irão cumprir a promessa que fizeram. É lógico, né? A Ângela diz que um resgate só seria possível com a She-Ra, mas que a Dora não tá mais com a espada, né? Fudeu. Lascou. Né? Aí a Dora diz que pode resgatar a Cintilante sim, pois ela conhece bem a Zona do Medo. É verdade, não é? Uhum. Aí a Dora encontra com a Perfuma, a Serena, o Falcão e a Entrapta. E ela pergunta, o que, é que eles estão fazendo ali? Ué, a Serena chega, ué, nós somos a Aliança das Princesas. E tem uma princesa que pensa lá na Zona do Medo, então a gente vai ajudar a resgatar todos os amigos, porra. Lá, né? Toma vergonha na cara. Simples e prático. Mas não é... Pois é. Aí na prisão da Horda, o Kyle entrega comida pro arqueiro. E o arqueiro conversa com o Kyle e tenta fazer amizade pra descobrir onde está a Cintilante. Cara, o Kyle é muito trouxa. Ele é muito bobocão. Não é? Mas é. Aí a Dora tenta fazer planos do resgate com todo mundo reclamando e questionando tudo que ela fala. Entrapta, tu é esse perfume. O Perfuma, tu é esse esmalte. O Serena, tu é esse batom. Aí a Entrapta, mas perfume não devia ser perfume? Caralho, eu tava até sem hora de reclamar disso. Ele lê. Aí a Serena tá muito incomodada de ter que seguir pelos esgotos. Tá errada? Não. Não. A Dora e o Falcão começam a infiltração, enquanto que a Perfuma tem que lidar com o TDAH extremo da Entrapta, porque ela não pode ver a porra de um robozinho. Que ela quer mexer no robozinho. Ela para o que tá fazendo e vai mexer no robozinho, cara. É uma filha da puta de TDAH, mas tá bom. O Falcão se joga na ação e quase põe tudo a perder. A Entrapta se distrai com outro robozinho e a Perfuma tem que laçar ela pra poder ir embora. E aí o Falcão encontra com a Scorpion e finge ser um inspetor. E pasmem, ela cai que nem uma patinha. Que é a Scorpion, né? Aí a Perfuma e a Entrapta se encontram com a Dora e entram no complexo graças à Serena. Enquanto nessa brincadeira, o Falcão tá sendo levado pela Scorpia pra inspecionar a região, tá? Uhum. Aí as quatro, né, que é a Dora, Perfuma, Serena e Entrapta, se esgueiram pela instalação da Horda. A Entrapta some, lógico, né, e encontra um droide de batalha e ela se apaixona pelo droide de batalha. Inhame. Que fofo. A Cintilante tenta fugir, mas não consegue por causa da magia da Sombria. Sombria se gaba de estar com a espada e que Ângela logo irá se render. Falcão continua se fingindo de inspetor, só que a Scorpia se lembra de ter visto o Falcão no baile e que foi salvo por acidente por Entrapta. É mole. A Entrapta conseguiu derrubar a Scorpia jogando literalmente um robô na cara dela. Tá bom? Simples assim. Simples assim. Adora, Serena e Perfuma se encontram com Entrapta, Falcão e Emily. Aí você sabe quem é Emily, Dona Sareta? Emily é o droid que ela reprogramou. Exatamente. E a partir desse momento é o novo bichinho de estimação da Entrapta. Ela vai ficar daí até o final da série com a Entrapta agora, tá? Ela é o novo bebê da Entrapta. Não é nhoi, muito nhoi. Aí eles chegam na central de controle, a Entrapta surta de emoção, vendo a tecnologia da Horda. Adora, Falcão e Perfuma vão atrás do arqueiro, enquanto que a Serena fica vigiando a Entrapta, porque senão ela vai se perder de novo. Não, ela vai achar outro bicho de estimação, né? O Kyle retorna até o arqueiro e informa que a Cintilante está na Sala da Sombria. A Entrapta erra nos controles e expõe a Dora e os outros para Lone e para os outros guardas. O Rogério, lembra dele? O Lagartão? Uhum. Ele invade a central e enfrenta a Serena e Entrapta. E toma uma porrada federal, né? Esse aqui é normal. Normal. A Perfuma derruba a Lone da plataforma. O Caio tá chorando as pitangas com o arqueiro, enquanto no fundo da cena as brigas estão acontecendo. Ele quer ir chorando, o arqueiro, olhando pra... Foda-se, ele tá preocupado com o momento psicológico. Não, mas aí é que tá, o arqueiro tá dizendo mas ele tá olhando para as brigas lá no fundo. Então tá, pô, continua. Tá assim, nossa, tô muito preocupado com isso com você. Nossa senhora. Bom, é muita coisa. Aí a Serena Entrapta joga o Rogério pra cima da Lone e derruba os dois da plataforma. O Falcão pega o Kyle e joga nos outros. Porra, sacanagem. Cladinho do Kyle. Foi o único que não fez nada. Mas não mereceu, mas tudo bem. E aí eles soltam o arqueiro. Os alarmes soam e eles vão atrás da Cintilante. A Dora manda todo mundo ir pegar uma nave, enquanto ela fica para trás para resgatar a Cintilante. A Dora se rende e pede para ver a Sombria. Sombria manda a Felina voltar pro quartel-general e a Felina fica puta nas calças com isso. A Dora pede para Sombria soltar a Cintilante, que recusa e diz que vai apagar a memória da Dora. Aí o grupo do arqueiro segue o plano de pegar a nave. Enquanto isso, a Dora sofre nas mãos da Sombria. Nessa hora, deu uma peninha da coitada da Dora. Sacanagem, tá? Foi foda. Cintilante, vendo a amiga sofrer que nem cachorro bandido, ela se esforça pra caralho e consegue fugir das amarras da Sombria. O poder da amizade. Aí ela pega, se teleporta pro alto e senta a muqueta na cara da Sombria, derruba, chupa essa manga, filha da puta. Coisa linda de se ver. Aí a Cintilante solta a Dora, a Entrapta tenta salvar a Emily, que ficou presa, mas acaba sendo deixada pra trás, ó, sacanagem. A Cintilante tenta teleportar ela e a Dora, mas não consegue, porque os poderes dela deu uma bugada. A Felina surge com a espada e devolve ela pra Dora, porque a Sombria ficou sacaneando ela pra caralho. Assim, mas tem essa espada, foda-se, vai-se embora. Ah, tomando cu você, a Sombria, a Horda, puta que eu pariu, foda-se, quero papo com vocês, mas não, vai tomando cu, todo mundo. Aí a Dora vira Shiva, derruba a parede, foge com a Cintilante, todo mundo foge, mas aí a Dora percebe a falta de alguém, da Entrapta. O que a galera acha que aconteceu com a Entrapta, Dona Sara? O povo acha que a Entrapta foi de arrasta. E eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Morreu é o caralho. Morreu nada. Porra. Nada, porra. Fim do episódio 9. Então fiquem por aí, queridos ouvintes, e vamos continuar com nossa maratona. Vamos lá.